Odessa 3517, LS, personalizado. Odessa 3517, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 20 nós, altímetro no 0 no 9. Vento, livre pouso, personalizado, da 3517. No 7, solo 1 no 7, livre direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. Livre direita, 2, 1, 1, tá, 3, 1, 2. Bom dia, o gol 9916 ILS 190. Bom dia, gol 9916, reparte externo. Vai chorar. Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 113, tá bem, calma. Azul externo, 9996. Polar 996, livre pouso na 10, vento no 30 graus, segundo meia dúzia de nós, altímetro no 020. Livre pouso, 10, gol 9996. Gol no 961 no Guarapuça, vai encaixar na meta, portão 9. Gol no 961, coordenando com a equipe de solo, após passagem da aeronave da TAM, a cauda, autorizado, chame sete. Sete, após a passagem da aeronave da TAM, vai iniciar o posto, vai chamar para o táxi, gol no 961. Avisando aqui a saída do gol, a gente aguarda a passagem. Bola 961, mantém a posição, aeronave da TAM para o parqueamento, portão 11. A instrução foi após a passagem da mesma, ok? Sim, vai parar aqui o gol 1961. Uno livre à direita, só 121, décima 1. Direita 211, boa. Que não vai dar passagem. 961, condições de retornar ao gate, apenas aguardando a passagem do nave da TAM? Afirmativo, senhor. Já estamos 9 metros para frente. Gente, graça. Olá, Salvador, bom dia. Vou 99 no meio, livrando o pescoço. Gol 9996, ataque via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 9996. Jogo 1961 para o táxi, 1177 a bordo, 345 de autonomia, alterna Campinas. 961, autorizado táxi, olha o ponto de espera, pistão no zero, via parte 1, táxi da Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 7, pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado 1020, com 1961, tá indo. Final da 10. Planeta 225, reparte externo. Sala externo, 6225, está efetuando o WIS que vai reportar o 372. 7. Passando Servito 372, baixado hoje, 6225. 6225, livre pouso não no zero, vento no 30 graus, com no 3 nós, altímetro no 020. Livre pouso pistão no zero, com 1 no 0, 20, confirme. Afirmo no 020, vento no 40 graus, com no 3 nós. 7625, livre pouso pistão no zero. Jogo 1961 para a próxima ponto de espera no 0 pronto. Sim, gol 1961. A linha mantém o 961. É 225, solo 29, livre à direita, chame solo 121, decima 1. Livre à direita, 211, onde eu chame 6225. de decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, com 2 nós. Sente, amigo, decolar no voo da 9-1. Salve, Salvador. Bom dia, Roxa 6225, livrou na sua escuta. Roxa 6225, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, para o 612, Roxa 6225. Decolado aos 3, 1, chão controle, 1 na décima 8, com voo. Obrigado, bom dia. Rio Salvador, muito bom dia, o Rio 5973. Estabilizar ILS em Novo Campo. Livre pouso na 1-0, vento no 50 graus com 8 nas, altímetro no 020. Realizado pouso no 0, 1-0, 2-0, no altímetro Rio 5973. Operação Infraero autorizado, retorno à pista no 0 no... 973, solos 4-1, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, decimal 1, 5973. Muito bom dia, Azul 430, 430, na ponte de Cuno, entra na BM, responde qualquer ponto. Azul 4040, um minuto, cópia, prepara a saída da árvore, né? Solo, Salvador. Muito bom dia, o Rio 5973, Livorno, você escuta. Rio 5973, bom dia, autorizado táxi Alfa, Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista é 06 no pátio 3. Alfa, Quilo, pátio 3, posição prevista 06, 5973. Paulo Salvador, bom dia, é o 3153, ciente da informação November, é para o Galeão, está pronto para cópia. São 3153, minuto cópia, prepara para Dael Lederumi. Dael Lederumi, ciente. Azul 4040, copia? Copia, caneta 4040. Azul 4040, autorizado para o aeroporto de Confins, via roda do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5543, frequência do controle Salvador, 119, decima 8. Autorizado com 2300, já autorizado com o plano de voo, decola 10, curva direita na árvore, ele estaciona 5543 e controle Salvador em 119.0 azul 4040. Azul 4040, correto, portão 1, nós estamos pronto para o SPEC, fundamento. Então 3153, copia? Copia o 3153. Então 3153, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Dael, Leda e Rumi, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5545, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme o plano, eu tenho aerovia Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5545, controle 119, decimal 8, da 3153. 3153, correto, portão 8, chame pronto para o Schmeck, se não me engano. Vai informar pronto, 3153. No 7 um minuto, cópia, prepara a saída da árvore, Alefa. Árvore, Alefa. 4040 na ponte. Azul 4040 autorizado, chame o táxi. Solos 48, livre à direita, solo 121, decima 1. 21, Ana, chamará, Lua 79. Salvador, Lua 79, livrando o pescoço. Lono 759, táxi lento de Alfa, mantém a posição, está o táxi 6 Juliette aguardando para ingresso. Vai pela Alfa lento, a Sérgio Juliette vai aguardar agora no 759. Então, 3597 autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída Arbor, transição Elefa, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5542, frequência do controle Salvador, 119, decima 8. São 3597, primeira aerovia Pedulo 17, no portão 11, nós estamos pronto para o meio acionamento. Salvador 4201, por gentileza, teria como agendar a saída prevista para Campinas? Seria inicialmente via Pêndulo 10? Afirmo. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, muito agradecido, Azul 4201. Portão previsto ao 04, já coordenado, assim que a aeronave da Azul liberar o setor, autorizado, Juliette para o portão. Positivo, a aeronave da Azul, quando liberar o setor, vai para o 04, voo no 759. Para o táxi, Azul 40430, alternando a Leão 30015 com 1108 agora. A Azul 4040, autorizado táxi para o ponto de espera 110, via táxi Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste 1020, bom voo. Autorizado táxi Índia, ponto de espera 10, 18954, torre ligado, controlado, bater, bater. Realmente. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4040, pronto, estou esperando o zero. Bom dia, Azul 4040, linha decola da 10, vento 170 graus, como 0 nosso. Autorizado, linha decola da 10, Azul 4040. Bom dia, sou Salvador, será o 9972. 972, continua a aproximação, vai de pista livre. Guardando pista livre, será. Paulo Salvador, eu tô 3153 no 08 para pushback acionamento. A 72, livre pouso na 10, pista molhada, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 020. Livre pouso na 10, geral na 972, no 020, ajuste. Azul 4040, decolado ao 5, mexe no controle 19.8, bom voo. 19.8, ligado, bom trabalho. Thank you. 2:58, altar na Uberlândia. Então 3597, táxi via Pati 1, táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Gente, com 1020, via táxi via Pati Índia, ponto de espera no 0, 1895, tá, 3597. Torre Salvador, bom dia, o ápice a cargo 6570, final da 10, baixo travado. Bom dia, ápice a cargo 6570, repartir externo. Vai chamar na estrada 6570. Pro Salvador, bom dia, Federal 9972. 9972, autorizado táxi de Alfa, quilo PAD 3, atento ao sinalizador, posição prevista 5 Lima. Alfa, quilo PAD 3, atento ao sinalizador, previsto 5 Lima, Federal 9972. Então 3153, portão 08, autorizado, chame táxi. Autorizado no 08, vai chamar para o táxi 3153. Cães da Serra, baixo travado, 6570. 6570, livre pouso na 10, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Ciente, livre pouso na 10650. Salvador, ponte 357, ponto de espera, 1907. 357, bom dia. Faz o 767 na curta final, ali mantém 1-0. Após o ponto 767 na curta final, ali mantém 1-0, tá 357. Tráfego, bom dia, tá 3890. Ciente da informação, convênio, autorização recife. Então 3890, informação vai em curso aótica, o ajuste no 020 e lançando a visibilidade para 7000 metros, copia Recife 330. Copia. Autorizado para Recife, via rota do plano de voo, nível 330. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pista 10. Transponder 5553, frequência do controle Salvador, 119, decima 8. Autorizado para Recife, na Pesolu 17, nível 330. Decola da teste com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Aciona 5553 e controle 198, tá 3890. Então 3890 correto, portão 7, chama o trampo de VEX, seu nome. Chama ela. Solo, tá 3153. Com 153 a bordo, 3:50, alternando Campinas para o táxi. Então 3153, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão no 0, via táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Ajuste agora no 020, autorizado via Índia, no ponto de espera 118 decimal 95, tá 3153, obrigado, bom dia. 2119, obrigado. Azul 4201, bom dia. Informação agora em curso OSCA. O ajuste no 020 e mudança na visibilidade 7000 metros. Operação permanece visual. Aguarde um minuto, cópia. Aguardando azul 4201. Solo Salvador, bom dia. O ABS 6570 livrou? Não. ABS 6570, bom dia. Táxi Alfa, quilo PAT 3. Atento ao sinalizador. Posição prevista 07. Alfa Kilo até 07650. O 4201 não copia? Copiou. Autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5563, frequência do controle Salvador, 119.8. 340 para Campinas, via rota do plano, decolador no zero na AEL. Leda, Motiva, transponder 5563, controle 298, azul 4201. Azul 4201 no correto, portão 3, chame pronto para o espelho na mesa. Chamarei para posicionamento, azul 4201. Na 3597, decolado ao 04, chame controle 119.8, bom voo. 198, tenha bom dia, grato, da 3597. Salvador, bom dia, 1093, gestão 10. Bom dia, 1093, livre pouso na 10, ventando 60 graus com 7 nós, altímetro no 020. 020, livre pouso, pista 10, 1093. Salvador, bom dia, Oxa 6225, formação Oscar, autorização. Tenente 6225, bom dia, Oscar, confere, Brasília autorizado via rota do plano de voo, nível 380. Perfil de saída Arbor, transição Alepa, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5562, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado 380, Brasília, rota plano de voo, decolando pistão no zero, Arbor, Elefa, curva direita após, transponder 5562 e o controle 698, Oxa 6225, está no 62. Oxa 6225, correto, portão 6, chame pronto, prospecto na mesa. Chamará pronto, Oxa 6225. Rio. Bom dia, Rio 5975. Bom dia, 5975, reparte externo. Bordará. Zero, 093, no solo 07, livre direita, chame solo 121, decimal 1. Então, direita, ido 1, decimal 1. Para o táxi 3890, 164, 250, Fortaleza. Então 3890, autorizado táxi para ponto de espera, pistão 90, via Pátio 1, táxi foi Índia, ponto de espera, chame todo.